5 vai parar para fechamento, marca para a gente prova, que será radial 280 de Salvador, deixa eu cruzar até 2000 sair, hoje a novela é 7. Cruzado esse 2000, vai manter a proa, limite a 280 de Salvador, 2785. Chamou 6310, quanto espera? Vou chamar 6310, autorizado Linhares de Colar, Pirito no zero, vento de 170 graus com meia dúzia de nós. Vamos copiar a intenção de pouso pista 35 já coordenado com a torre. Primeiro nós vamos dar serviço de controle. Torcinho sem entrar pro número 6. Vamos dar serviço que está 360 sobre a rotatória, devido para pouso do eco, e o novembro está seguindo para pouso transportivo, temos pista 35 de salvador. Para pouso em azoro, sobre o suave, número 6, para que lado a... Mas pelo esquerdo na Zamberosca Whisky, mantenha o setor em 360, chame torre no 8 e 995. Mantenha o setor em 360, chame torre no 895, na galera 6. Transformador, 5937. 05937, aguarde. Deixa eu ver. Obrigado. 05795 para o cruzador esquerdo, 140, repasse para o cruzador. Esquerda 140, repasse estabilizado, 2795. Controle de Salvador, boa noite, Xavier 6310. Xavier 6310, contato Radar Rádio Coragem, sua para nível de voo 350, após 2000 pés de direto Jama, após Jama Aracaju. E após 2000, boa Jama, e após Aracaju, 3350. Fechado 5937, controle de Salvador. Ecos 1 November, tráfego avistado, Kenegal no 017. Confirme por gentileza, trem embaixo travado. Tratando Ecos 1 November, pouso autorizado na pista 35, jato de 150 graus com 0,612 de nós, senhor. estabilizou o 2795. 2795, completa esse nome do procedimento, estou jogando outro 2795. 2795, obrigado. Autorizado aproximação 1-7, reporte visual com as 1 final, 1-0. Mantém 3-1-0, autorizado aproximação final, posição 7, número suíço. Ciente do tráfego, porém ainda não visual. Ciente, coloca 1-7. Oi, boa noite, o 2795 da Azul, passando externo. Azul 2795, boa noite, como Papa 28 Alfa, à sua esquerda, passado 5 milhas à esquerda, não interfere com a sua aproximação, autorizado pouso sistema 0, vento nome é 0 grau 07. Sentido travo, autorizado pouso, Azul 2795. Solta o fluxo, visual contrato. Sente novembro a suíça, pode ao final na 7, ao finalizar o 360. Contrato final no 7, na tabela suíça. Vou mover minha livre frequência, boa noite. Autorizado com o 1-7, né? Então, não é 0 grau 07. Só quem emitiu o 1-7, só o grau 07. Tem que chamar o grau 07, autorizado só quem emitiu o 1-7, né? Então, não é 0 grau 07. Mas qualquer reporte pode ser emitido durante a reserva. Aproximadamente 3 só quem emitiu, é 3 só quem emitiu agora, 1-7, não é 0 07. Solo 4-6, libera direita, taxi via alfa, quilo 4-3, 4-1, meu posição. Direita alfa, quilo Bangalore Swiss, estou com a MT 48, autorizado circuito de tráfego padrão pela esquerda, é um ponto tirando base. Autorizado circuito padrão pela esquerda, é um ponto tirando base na Bangalore Swiss. passes across with S192. Azul 4298, transforma a Sierra 9 no circuito de tráfego da pista 17, chama a turma 90 do sinal 900. 295, a turma 90. Transforma 954, chama o controle em 120 do sinal 8, bom dia. 308, obrigado, boa noite, voo no 090. Informa o tráfego a 1 milha do externo para a pessoa solo zero. Usou o contrato, usada para gerar base, no lugar dos físicos ou o estômago. Sim, fiz algum cruzamento, prepara a possível espera sobre a vertical da IMA, passado 3 milhas. Prepara para a espera, usada para os físicos. Usa 2 a 0, para o final de 1 a 2 milhas. Mas o 4298 informa o Papa 28 Alfa, realizou o cruzamento do campo, afastando a esquerda, ainda mantém espera afastada 3 milhas, não interfere com o seu ponto, autorizado com o sistema 0, da forma 60, grau 05. Sim, 0, 05, 4, 2, 9, 8, 5, 4. Na vertical da IMA, espera com o pela esquerda, coração pela direita, reporte interceptando o sinal da 7. Na vertical da IMA, faz 3 mais 0 pela esquerda, retorna e ingressa no final da 97, na número 5, whisky. Whisky confirmando curvas pela direita. Curva pela direita, na número 5, whisky. Pena, proa de frutti, para ver. Zona 09000, devido ao tráfego no setor norte do terminal, o senhor precisa dar pra gente uma frutinha. Qual está a coordenação pra mim? Afirmação, novembro, eu fiz quantos tráfegos para pouso no zero? No momento, somente o Imarão 090 na curta final. Gente, não lembro o suíte, reporte reinterceptor no final no 7. Reporte reinterceptor no final no 7, novembro ao suíte. É bravo, autorizado a acionar a resposta para o TAC. Novembro ao suíte, ao finalizar o trem de 60, autorizado o ingresso no circuito de tráfego do povo. Quando é zero, reporte ingressando na perna do vento no 0. Após completar o 360, ingresso no circuito de tráfego do perna do vento 1-0, novembro ao suíte. Novembro, acho que isso dá presente autorizado, sinal 1-0. Autorizado, sinal 298-58, libera a gerência da Xpivia Alfa, Juliette, reporte antes do Juliette. Livre, está aqui à direita, via Alfa, Juliette, vai reportar antes da Juliette, azul com a 2 mais 0. Próxima espera. Alfa Suíça, autorizado para quem emitir zona 0, vento 960, grau 05 nós. Autorizado para quem emitir zona 0, na primeira Suíça. Autorizado, vem que tem, que está aqui até a base, já pode fazer isso. após o tráfego de Mirai, entrada do pátio, prossegue o táxi via pista, né, após chianeado e próximo à captura no site. Brava, tenta o seu turbulento do R2 que pousa 1-0, autorizado de forma no 7, vento 160 graus 05 nós. Autorizado, alinhar e manter 1-0. Chama centro Recife, chama 28 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 2235, 238. Obrigado, boa noite, 3895. Boa noite, boa noite. Charlie Bravo, decimal 1110, chama controle 120 decimal 8, boa noite. 208, boa noite, tem um retorno, boa noite, Charlie Bravo. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu, Tchelo Bravo. Boa noite, Tchelo Bravo, contato da Rádio Colégio, sou o seu amigo de 2430, via saída Sanguono. Via Sanguono, ou direto a 430, é possível voar Motiva, Romeu, Tchelo Bravo? Utilizado direto Leda, o Romeu, Tchelo Bravo, aguardando coordenação para Motiva. Direto Leda, aguardando Motiva, Romeu, Tchelo Bravo. Chicago 9973, decolou zona 2, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, boa noite, Cusca. Controle Cusca 9973, boa noite. Controle Cusca 9973, fale com a letra SPL 5219. Corrigindo. Este carro 9973, contato radar, seu para nível de voo 360, após 2 minutos de direção elétrica. Sessão nível 360, após confirme 8 mil, direto elétrica. Está presente, direto elétrica. Está presente, trocado. Mantivo, o objeto ele é afagrado, coach carro 9973 e atenção 360. Recebido? Alfa para Recife, ano 28235, Santana, ano 23218. 2235, 1238, boa. Romeu Charlie Bravo, sobre Recife, ano 28235, Terra 93, sinal 8. 12835, confirma a secundária. 123, sinal 8. 123, sinal 8, vou te durar, boa noite. Agora, 9973, chame Recife, no 28, até no 35, no final 3. 1228, 1353, vai vir, colocar uma faixa 3, boa noite. 782, muito boa noite. Sendo identificação, voo direto do Dumas. Deixa inicialmente para nível de voo 120, nível 782. E 2782, pode ser o pódio de descida, se ele descer para 120. No ideal, desce para 120782. Em caso de falha de comunicação, onde está 40 milhas do Rio de Salvador, está autorizado a descida para 2010 e está finalizado para o procedimento. Caso falha, a 40 milhas, desce para 2000 e está final do procedimento. Azul 2782. Completa o sinal do procedimento, ele é 6, 3, 3, 9, 9, 5. Completa a aproximação, 3, 2, 5, agora, 9, 9, 5. senhora, se ela identificar só você para nível de voo 050, via chegada Mare, pois via chegada com MED 1. Sendo identificação, redução de velocidade para 250 nós, isso para nível de voo 060 na chegada Bons, informe que é o número 5 na aproximação. Nós já tiveram velocidade de carga. Nós já tiveram redução de velocidade para 2609, tráfego número 4 na aproximação. Está cancelado então as restrições de altitude da chegada da LED 1. 2782, você para 2010, ajuste na 097, autorizado a final do procedimento de aliança que tem, sistema 0 de salvador, reporte estabilidade. Descendo para 2017, está autorizado o ILS da sistema 0, reportar estabilizado, azul 2782. Boa 9979, falou São Luís, libera a gerência, táxi via Alfa, Kilo, Tacho 3, a posição é 5, Romeu. Libera a gerência, Alfa, Kilo, Tacho 3, Romeu, posição será 1979. 35, cancelado as restrições de pino, desço para 3.000 pés, ajuste lá 0 no 7. Então, na loja 70, completa a redução de velocidade para 2209, descendo para 4.000 pés, ajuste lá 0 no 7. 4.000 pés, 4.007, reduzida a 2209. Zona 24.000, redução de velocidade para 2209. Somente CGL ou se afasta dos corredores. No local, Salvador, Salvador, circuito 97 curvas coordenadas. 1.000 pés, aciona 0155 na frequência 118 decimal 95. Seu correto, reporte pronto para o táxi. Descendo 5, desce para 2.000 pés, ajuste no 0.7, autorizando o final do processo de mantida de freio, aporte estabilizado. 2.907, que vem aqui no meio, o programa é estabilizado com a categoria. Localizador azul 2782. Azul 2782, completa o final do processo de mantida de freio, no momento, desce 9.5. 118.95, boa. 2782. Desça para 3.000 pés, ajuste lá 0.7, completa a redução de velocidade para 1.909. 1.909, descendo 3.000 pés para o nosso inferno. Azul 2782, pode confirmar o vento? 1.50 graus, 0.692. Gente, olha ali.